sejam todos bem-vindos. Hoje no Palácio dos Mares. E a gente, claro, sempre recebendo, recepcionando aí toda essa família saudade, toda essa galera que chega junto para curtir hoje o nosso som na mão, nosso general digital e o som do brasileirinho. Hoje, nesse réveillon de tradição, se eu não me engano, é o quinto ano do Cineral ou sexto ano do Cineral aqui no Palácio dos Mares. E graças a Deus e graças a vocês, todo ano é assim. Como é que tá hoje aqui, ó, gente? Casa cheia, lotado, sucesso absoluto. E agradeço a todos vocês, a cada um de vocês, um beijo do Michel e um abraço forte do Michel e um feliz ano novo a todos vocês que estão aqui nessa festa maravilhosa. Que Papai do Céu abençoe grandemente todos nós. Que ano de 2020 seja muito melhor que 2019. Sucesso para todos nós, gente. Fiquem todos à vontade, porque a festa não tem hora para parar. A saudade chegou. Olá, família Saudade. Olá, família Saudade. Sejam bem-vindos. E conheçam agora a evolução do campeão. O que já era bom, ficou ainda melhor. O som do amor evoluiu. E se apresenta com novas formas, modernas e arrojadas. Um designer novo e futurista, com muito mais tecnologia e sofisticação. Mas mantendo o padrão Cineral de qualidade. Esse é o novo visual do Som do Amor. Cineral Digital. Trazendo agora mais uma novidade, a Trilogia do Amor. Um trio de DJs que irá fazer você recordar de verdade e viajar no mundo da nostalgia e da saudade. Com vocês, DJ J Saudade. E aí, Palácio? E chegando para somar e se juntar à família Cineral, DJ Duda. Quem é que tá feliz no palácio? Coloca a mãozinha pra cima! E ele, o DJ que conhece saudade e que você respeita. Oba, já estamos por aqui! Michel. DJ Michel. Juntos, eles comandam o Cineral Digital, o Som do Amor. Som do Amor. Agora, muito mais evoluído e sofisticado. Para levar a família Saudade em mais uma viagem inesquecível de recordação. Então, vem pra festa. Que o campeão chegou e vai dar mais um show. Agora é Cineral Digital, o Som do Amor. Com seu novo visual e mandando muita saudade na sua cabeça. Bora fazer só um esquenta, bora! Ainda tem muita coisa boa pra rolar hoje aqui no Palácio! Bora, embora, embora! Quem é do Paissandu aí? Só a galera do Paissandu, levanta a mão pra cima! Tem alguém do Paissandu aí? Só quem é a galera do Remo! É que eu só tenho remista aqui, não acredito, cara! Eu vou chamar, vou dar mais uma chance pra galera do Paissandu. Cadê a galera do Paissandu aí? Aí! E a galera do Leão, galera do Leão, galera do Leão. Tem alguém do Leão aí? Quem tá com saúde aí, levanta a mão pra cima. quem tá com saúde aí, graças a Deus, agradece a ele lá de cima, o papai do céu. Agradece a ele por mais um ano. Bora! 3, 2, 1! Eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. Alô, Lambi, Lambi! E não me deixava. Faz barulho, faz barulho. Mais cima de mim. Faz barulho, solta a voz, vai. Invade, invade, invade, invade, invade, Claudinho. Vai, vem. Bora, maconheiro! Olha meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois aqui esse brega está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. Quero por favor dançar contigo, quero afogar essa paixão, quero conquistar seu coração, eu e você nesse salão. Segura forte a mãozinha! Segure forte a minha mão. Olha meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois aqui sim, pois aqui sim, pois aqui sim, pois aqui sim, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui, pois aqui. Olha, gente, mais tarde tem Caribe Show. É a pedida, mais tarde Caribe Show, começando 6 da tarde e indo até 5 da manhã. Caribe Show mais tarde. Oh, oh, oh. Só quem tá solteiro aí, quem tá solteiro, quem tá solteiro, quem tá solteiro? Só quem tá solteiro, só quem tá solteiro aí, só quem tá solteiro, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Só quem tá solteiro, só quem tá solteiro, joga a mão pra cima, bate na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Oh, hey, oh, hey, bora cineirão, bora cineirão, bora, segura. Tem alguém do Paisandu aí? Ela sempre fica me olhando da janela, tá com cara de quena. Tem alguém do Leão? O jeito que me olha, me deixa tudo errado, e eu posso até me apaixonar. Ah, menina, se você fosse bregueira, eu levaria. Márcio Polidor e a loira digital, menina, da Sacramenta. Bregueira, eu levaria você pra bagaceira. Mas ela curte funk, sertanejo e pagode. Sacramenta? Critica meu amor, isso não pode. Eu sou de aparelhagem, me entenda, por favor. Eu sou do sideral, o supremo som do amor. Júnior e Rafa, o casal das marcantes. Bagaceira é de sexta a segunda-feira. Vai DJ Michel, toca logo. Tamo daqui! DJ já tá saudade, manda logo. Coragem e doidão. Mineral, sucesso do amor, Cineral. É o Cineral, arrebentando no palácio. DJ Júnior, show! De cachorro. Ela sempre fica me olhando da janela, tá com cara que quer namorar. Bora, palhaço! O jeito que me olha, me deixa tudo errado, e eu posso até me apaixonar. Olha só, tem nós com a gente, abraço aí, Michel. Ah, menina, se você fosse bregueira, Gleison e Gláucia. Se pra bagaceira. Ah, menina, se você. você fosse bregueira, eu levaria pra bagaceira. Mas ela curte funk, sertanejo e pagode, e ainda me critica, meu amor, isso não pode. Eu sou de aparelhagem, me entenda, por favor. Eu sou do sideral, o supremo, sou do amor. Gira, e gira, e gira, e gira, e gira. Douglas e Josiane. Garvão DJ na retaguarda. Alô, Guerra Roberto na coxinha. Olha o finto, olha o finto. Negra, Helene da Natura. Eita, som da mão no palácio. A loucura. A loucura, a loucura, a loucura, a loucura. Pode ver um gostoso canarinho, chega aqui na retaguarda. Então chega aqui canarinho, galera, tá, tem que beber aqui atrás do funeral. Casal GG, chega aqui, canarinho. Quando eu te vejo, bate forte e arrepia o meu puro desespero, puro cheiro. Bora, Rio, mototáxi. Olha a corrida. Eu também me sinto assim quando estás perto de mim. Seu amigo Cássio Mesquita, o Nazareno da Guizista, família Mesquita em peso. Alô, Mesquita. Eu te quero desse jeito que eu gosto. Seu corpo é um portal. Sua amiga Pamela e a Silvana também estão aqui. Bora pra cima, meu irmão. Eu passo mal. E aí, Palácio? Amor, eu sou tudo que você quiser. Sou criança. Eu sou tua mulher. Só me prometa que vamos fazer amor. Assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim. Rubi, rubi, tu és o meu rubi. Rubi, rubi, eu sou o seu rubi, rubi. Só quem tá feliz. Só quem tá feliz, só quem tá feliz. Eu sou na contagem. 3, 2, 1. Os mascarados. Estunda VIP. Bora! É só na fuleiragem. Alô, Rafinha, pega mais uma dose na mãe. Quero ver. Cadê, cadê, cadê o combo? Cadê, cadê, cadê o combo? Cadê, cadê, cadê o corno? Cadê, cadê, cadê o corno? Lá vem ele de novo. Lá vem ele de novo. Olha a Krau, tá na área. Lá vem ele de novo. A rosquinha. Lá vem ele de novo. Lá vem, lá, lá vem, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Explode tudo no palácio! Quem tá gostando, dá um gritinho aí pra mim! Olha os vivos, a gente, Adriano, Rodrigo, a Bianca, a família Moraes, com a gente, Pedro, obrigado, Divaldo, primeira dama! Toda hora eu só penso aqui com a gente! O que eu sinto não tem mais explicação. Deles da Alverende aqui, obrigado, viu? Vamos lá! Dá pra não enlouquecer, mas eu não vou enganar meu coração. Você me conquistou de um jeito. E aí, como é que é? Agora eu não consigo te esquecer. Bora, bora. A todo momento, bora. Eu penso. Olha os amigos do shopping, amigos do copo. Tinha. Tá aqui com a gente, é verdade. Sou do só moleque doido. Sou da galera do pó. Fala as melhores da saudade. Eu sou do Tapanã, novo fã clube super pop. Aonde o H de fogo vai, eu vou atrás. Eu sou do Tapanã. Eu sou do Tapanã, da galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tapanã. Para que o bagulho é doida, final de ano. Eu tô nem vendo. 3, 2, 1. Tem alguém do Paisando aí? Tem alguém do Leão aí? Vai, agita, balança, balança. Olha que danada, quica da pedreira. Se você quer que eu vá descendo até embaixo, se você quer que eu vá descendo só de cueca, se você quer que eu vá descendo, essa amiga quica da pedreira e o coreano, alô, quica, só de cueca, chupa, chupa a bola, mete o pau e mete a máquina, chupa a sapadinha e vem pra cá. Chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, e mete a máquina. Chupa, chupa, chupa, vem pra cá. Chupa, labiladão. Chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa. Quem gosta, quem gosta, quem gosta. E as marcantes no palácio. Quica da pedreira. Olha só o aquecimento. Galera da segunda pó. Galera da segunda pó. Galera da segunda pó. Galera da segunda pó. Vem curtir com essa galera que... Olha o Michel, tudo certinho já aí. Vem. Em abril estamos lá em Bujaru. Jogue a mão pra... Na festa do Justo Lanche. Vem, faz o S, faz o S. LC Juninho metralhando com a família. Semana Santa em Bujaru, Cineral em Bujaru. Faz o S. Na festa do parceiro Gilson Lanche vai ser bagulho doido, meu irmão. Faz o S, faz o S. Galera da segunda pó. Mário Igor, já aqui no Som do Amor. Vigas Balde e Banda Melodia. As aventuras de amor e paixão, eu hoje guardo para o palácio. Meu coração, triste eu estou, longe de você. Olha, Michel, que chegou nosso patrão, Totônio Mídia. Aqui na retaguarda, estou na manha. Olha o patriarca. Com os cunhados, tudo começou. Aonde eu sou, Antônio Mídia. É de fogo, deixa me apaixonar. Eu e você, aonde. Bora, Michel. Com os cunhados. Bora, Michel. Bora, Michel. Eles estão de Bujaru para Alan e Anderson. Rodrigo. Está jogando uma sequência de marcante pra galera que tava esperando. E a gente vai detonando, porque aqui é final de ano, é Réveillon e o Michel detona. E aí, palácio! Alô, Kevinho! Só pra relembrar aí, palácio, daí te liga. Que lindo, família! Olha aí, Jorge do Coronel se apaixonou. Tá apaixonado. Você me dizia que eu não te queria, que era só um caso, mais uma noite de amor. Uma noite de amor. Quando me olhava, quando me olhava, não imaginava. Amigo Bossado aqui com a gente, cabeção. O nosso casal. Deixado, Dolly, Josiane, o esperadeiro. Olha o Bossado. Olha o Bossado da Angostura, futebol pelada com a gente, o Adino. Bora, Coronel! Pode. Até meio dia hoje. Você olha em mim também. Toma, toma, toma, mais uma, mais uma. Ei! Presidente Paissandu. Oi, meu amor! Sabe por que eu voltei? Olha a TF, não tinha. Bora, Fábio! Viver na solidão sem você, me aceite de novo. O meu amor voltou. Da terra firme. Vai ser pra sempre. Até a lua eu. Só quem tá feliz aí! Pra te dar de presente. Quem vai ficar aqui até de manhã, levanta a mão pra cima aí. Vem aqui. Quem tá aí doidando, o cara vai cantar, vai. Bora, e vai. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem. Fazer o Nasa, tua esposa com a gente, só de camarote. Alô, Nasa! Amigo, te pergunto como tem passado. É que me falaram que estava sofrendo, chorando pelos cantos, escondendo o rosto. Bora virar, bora virar. Como um louco, louco, louco. Bora pegar mais um pouco de baixo, bora, senhor. Bora, e bora, e bora, e bora. Só, só, só na época. Coronel e Joyce, o casal paixão. Camo, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da hora que a gente vai se encontrar. Camo, everybody, minha gente. Olha, tá chegando o dia 6, gente. Arém, antigo Coliseu. A noite da saudade marcante. E vai ser assim, toma prévia. Oi, meu amor. Prega, rola, solta e vai até o amanhecer. A galera vai dançando, é diversão para valer. Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão. Seu amigo Rosivan, amiga Márcia, o casal do amor que é o lá, lado a lado. Bora, Rosivan! É no caldeirão da hora que a gente vai se encontrar. Camo, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da hora que a gente vai se encontrar. Vambora, embora, mano. As meninas do Shark temperado. O popopô já vai zapar. É dia 4, né, Mila? Dia 4. Vamos pra organização delas. Vai ter piscina e tudo, meu irmão. É muito cheiro verde, papai. Alô, Marlon, bora atualizar. Lá vai aquela. Pega logo ele, papai. Bora atualizar. Essa Bahia é brava, a embarcação é boa. Ei! Mas eu tô vendo que tem super lotação. E aí? Com muito custo chegamos no outro lado. Agora com pé na cidade, a fulhancada é geral. Juntos humanos vamos tomar. Bora, canarinho! Manda, meu filho, manda, pega aí. Alô, Gilson Lange! O nosso patrão Gilson Lange! Vai pra cima, vai pra cima. Vai pra cima e vai pra cima. Cadê os dançarinos aí? Som do amor. É a minha parede. Castro. Eu tive tudo, amor. Castro, o maestro. DJ Márcio no comando, faz você dançar. Agora Equatorial Energia. História no Pará. Equatorial. Au, au, au, au. Alô, Castro. Eu vou dizer qual é a melhor aparelhagem. Eu vou dizer qual é a melhor aparelhagem. É Cineral, meu amor. Meu amor, pra você dançar. É o teu quarto, o teu e tudo do Pará. Eu vou dizer qual é a melhor aparelhagem. Olha o Gustavo aqui com a gente, o Edson. Um abraço. Que faz mexer, que faz você dançar. É o teu quarto, o teu e tudo do Pará. E o Caquinha? Quem tá feliz aí? Alô, Rio Mototáxi, como é que é, Rio? Olha a família invadindo o palácio. Alô, Fininha, tá bom? Égua é muito rápido. Tá na área de Amalu com a gente? Da Náutica. GDU relembra, vai! Sou criança, mas o prego sei dançar. Da menina que eu quero te ensinar. Ei! Eu só dou um passo pra lá, um passo pra cá. É fácil te aprender, bora, Pati! Tá no prega do Pará. Bora, Pati, doido, cabeção, mulher! Olha o Fábio da Terra Firme aí, ó! Olha a galera no camarote doidando com a gente, hein? E aí? Sou criança, mas eu prego sem dançar. Olha o Juno, o casal marcante, hein? É só dar um passo pra lá, um passo pra cá. É fácil de aprender, dançar no brega do Pará. A empresária. Vou dançar. Já derrama muito pacote aqui na nave do funeral. Ei! Welcome to the best. Olha, Amélia, vai, vai, vai. Wow. Ah, tá na Tijuca, né? Olha a rainha Keren Dricos, tá na área, mas Keren! Billy! É o DJ dos DJs, que sacode a multidão, o DJ da galera, 100%! Tamo do Pop 4, é isso aí, Jota! Que sacode a multidão! Olha a Renata e a Fernanda, só de boa aqui no camarote! Billy! Vamos nessa, Billy! Billy, vamos lá! Billy, agita, Billy! Nosso amigo Leandro, mega super fânico, já por aqui! Ele é patroleia aí, bora! Leandro Mega Super Pânico. Aqui. Gostou. Amigo Gaga, Lady da Pista Negra, a gente por ali, hein? Alô, Gago! Olha o casal da coxinha por ali, daqui, ó. Tá com a gente, olha o Bossal, bora, Rainha! A nossa Rainha quer. Olha os seguidores do amor. Bora, Baixo Bridou, você é a Lona Digital com a gente. E adivinha do Shark temperado aí. Alô, Mute, bora trabalhar, papai. O bonde do amor. Amigãozinho, Adriana, grande Rodrigo, a Bianca, a família Moraes e um amigo de Valdo lá de... E a primeira dama, tá todo mundo aqui com a gente, obrigado! O Inseri da Alverense. Égua! Olha, Michel, o tempo que a gente tocava na rua, meu irmão. E detalhe no CD Play. Tudo começou, foi ele quem lançou o H-Pop, pop som ele virou. Pra conquistar você, ele trabalhou. Minha amiga Fula aqui com a gente, presidente do Viva da Talaia, alô Fula! Ele quem lançou. Ela tá derramando no camarote, meu irmão. Ele virou, pra conquistar você, ele trabalhou. E com muita luta, o sucesso alcançou. Seu Elias Cheiro, o pop 1, o pop 2, o pop 3. Amigo Lacique do Guamá com a gente, hein? Essa é do tempo da pivadinha. Com o Betinho. Ela invadia só de sunguinha. O Edson. Ele é chamado, é do bairro. É cabeção. Empresa pop som pra todo estado do Pará. Ele é chamado. Olha o casal, Juno. Empresa pop som pra todo estado do Pará. E LC, os seus amigos aí do líder. O Jabor aqui. Empresa pop som pra todo estado. E a Jabacante. Mix. I watch. Olha, chegou Michel, cara de peru. Vamos, Baiti! Vai, vai, vai, vai! Olha o Junhão na retaguarda, olha o Junhão! Tá vandando, hein? Bora, bora, bora! E as marcantes no palácio! Segura! Alô, quem me chamou? Toca essa lá, toca. Som a nave já vai decolar. É poderoso Moraes, Chico pra arrebentar. Sua mora de Macarena, todo mundo vai dançar. Macarena tem a nave, vem aqui pra comprovar. Homem, máquina, esse som a nave. Alô, Jack Light. E quem vai você dançar? Mineral. Tocando em todo o Pará. Mineral. Você vai se apaixonar. Sua Moraes, sua nave voa atrás. Olha, o homem tá aqui, o homem dessa música aí, dos acorrentados do pop, da época aí, ó, te liga! Oi, meu amor! Alô, Juninho! Olha aí o cara dos acorrentados! Esse é velho agora! Acorrentados, pelo pop som, pelo som, pelo pop. Acorrentados, todo pop som, toda galera tem produção. Acorrentados, império pop som, arrasta o povo pra onde ele está. Acorrentados, seja em qualquer lugar, sempre venderam pra nos representar. Olha lá, vem com a gente, Michel, Lapa tá na área. Aí ele é fogo. Alô, Lapa! Não consigo parar de me movimentar, é o técnico clube que você vai dançar. Eu danço e tomo noção. Alô, Junior Mídia, velha guarda no ferro. Camisa com empolgação, é o fã clube que parar. Vai consagrar acorrentados pelo pop style. É, 80 no chupino. Acorrentados pelo pop som, pelo som, pelo pop. Acorrentados todo pop som, toda galera veio pra dançar. Acorrentados império pop som, arrasta o povo pra onde ele está. Acorrentados, seja em qualquer lugar, sempre venderam pra nos representar. O amor, amor está no ar. O amor está no ar. Vamos, palácio! Bora pra nossa praia, senhor! Vai, pega a gatinha. Vem dizer pra mim. Então pega o gatão agora, vai. Quero te escutar. Fora de quinta tem muita coisa boa pra rolar aqui. Sua voz macia. Alô, Lacinho do Guamá. Doce como lá. Galera do Guamá, galera do Jurunas, Terra Firme. Eu sorri. Galera da Condo, Telégrafo, Pedreira. Para mim. Até galera lá de Coracica com a gente, meu irmão. Que meu coração. Galera da Cremação. Sente o... Galera de Barca Arena aí, ó. Bora! Então vem, como um passarinho. saudade. Vem ficar do lado. Sim que eu gosto, bora. Dos carinhos meus. Os amigos Borsal e os amigos da Angostura, Futebol Pelada. Estão aqui lado a lado com o som do amor. Obrigado, Borsal. Vem dizer pra mim, quero te escutar, sua voz macia, doce como um lar, teu sorriso lindo para me dizer que meu coração sente o teu prazer. Olha o Tião do Sal, bora Tião, e aí Tião? Então vem como um passarinho. Amigo Gabiru, já com a gente, alô Gabiru. Abraço a você aí, meu irmão. Amigo Cláudio. E a galera do Quintal do Cláudio, aqui com o Michel, obrigado, hein? Palácio! Réveillon da saudade! Escuta o peladeiro! Vem ficar do lado! Bora, Bossal, bora, Bossal! Dos carinhos meus! Olha a galera da coxinha, o Gary Roberto! Mineral Digital. Agora sim vai começar os trabalhos. Não foi por acaso que a gente se encontrou. Alô Marco, pega o capacete. Não aconteceu simplesmente o nosso amor. Já estava escrito lá no livro do saber, mesmo antes da gente nascer. Procurava, o destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra... Olha, dia 11 de abril, pra você. Sábado de aleluia. O Cineral já tem endereço certo lá em Bujaru. Mais uma aí do nosso patrão Gilson Lanche. Essa é pra arrebentar. É tradição lá em Bujaru. O som do amor. Alô Gilson Lanche. Foi premeditado. Você. Bora, Kika, tu desaparece, né, Kika? Eu pra você. Abraço pra tu, viu, minha filha? Você nasceu pra mim, eu pra você. Nosso grande amigo Caranguejeiro tá aqui na frente, na comissão de frente do Som do Amor. É o Caranguejeiro! Você nasceu pra mim, eu pra você. Olha o bonde do amor formado. Bora, Pati! Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. A gente se ama pra valer. Foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. É muito som, bora lá, ó. Segura! Ei! Nosso amigo parceiro Ivaldo Paladar. Recebeu vários convites hoje, mas ele escolheu o Cineral para curtir hoje aqui no Réveillon. Alô, Ivaldo! Olha como é que tá aí, Ivaldo! O Palácio dos Bares! Ah, desgraçado! Primeiramente, DJ Michel! Lotado! Eu não acreditei, sorrindo. Tá muito firme, diga, Sado! Pra cima, Michel! Tinha mesmo razão. Essa moleque doido, Guamar. A saudade está explodindo dentro do meu peito. Se não for muito tarde, eu quero pedir seu perdão. Volte, amor, porque eu não consigo viver desse jeito. E a saudade vai. Saudade vai acabar comigo sem você aqui. Nada faz sentido. Me diz, amor, quando vai voltar? Me tire desse castigo. Sem você comigo, eu só sei chorar. Bora, Gotinho, bora deixar pra lá. Assim, assim, ó. Sonhei com você, foi um sonho bom. A gente. Amigo japonês do comércio, o japonês. No princípio. Amigo Cheirinha com a gente, o Cheirinha. Eu beijei você. Oi! Eu lhe abracei. Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu. Quando eu acordei e não lhe encontrei, e triste eu então fiquei. A saudade de você chegou, não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem. Nosso amigo Rosano Imperador, considerado aqui na família Cineral. Eu já não tem mais. O rei do merengue, meu irmão. Grande Imperador. Ele apresenta o seu novo amor hoje aqui pra gente. A nossa amiga Amanda. Alô, Amanda, seja bem-vinda à família. Mano Imperador! Alô, João Caranguejeiro. Então chega aqui na frente no Cineral rapidinho, meu irmão. Bora que até o sol raiar. Eu beijei você, eu lhe abracei. Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei. E aí, Palácio? E não lhe encontrei. Só avisando que já tem um CD ao vivo. A primeira parte e a segunda parte do DJ. Só chegar aqui com o Sabá Show. Saudade de você. CDs ao vivo do Palácio. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Olha o Casal Chamozinho com a gente. A vida já não tem valor. Como é que é, Casal Chamozinho? Meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você. Amiga Sula do Silva, tá lá, bora Sula. Volte, por favor. É da Amélia, bora Amélia. Não importa que falem de mim. Não importa, você, né, meu irmão? Amor, não me importa. Não importa que tu me ama. Não importa que falem de você pra mim. Ei! Pouco me importa. Importa é que você me quer. Samir Brasil! E me aceita do jeito. Meu parceiro Samir, olha aí, ó. Vem, vamos fazer amor. Alô, Cleia! Eu te amo com todo esse jeito. Eu te adoro com todo defeito. Bora, Rosano. Eu te quero, eu te curto. Pega logo tua moleca, meu irmão. Com todo direito. Vai pro salão. Olha o passado. Eu te amo com todo esse jeito. Eu te adoro com todo defeito. Eu te quero, eu te curto. Porque tenho todo direito. Eu me sinto feliz quando estou em teus braços. Todo seu jeito selvagem me faz delirar. Amélia, vira uma lata nessa aí, quero ver. Me arranha, me puxa. Senão vou tirar a música. Morde minha boca com aquele seu jeito, com a cara mais cínica. Me diz assim que me ama. Eu me sinto feliz quando estou em teus braços. Essa é a Amélia que eu conheço. Com todo o seu jeito selvagem. Olha aí a Amélia, nossa rainha, virando copo também. Bora! Me arranha, me puxa. Quando ela fica porrichada à frente. Morde minha boca com aquele seu jeito. Olha o empresário Igor! Com a cara mais cínica. Tu sabe que é nós, é nós. Me diz assim. Vem, empresário Igor, com a gente. Eu te amo com todo esse jeito. Ei! Eu te adoro com todo defeito. Eu te quero, eu te curto, porque tenho todo o direito. O som do amor. E a gente começa os trabalhos aqui no palácio. Eita, Michel. O que vou fazer se tomou conta de empresário mim? Igor. Um sentimento estranho que já não tem mais fim. Só quem amou, só quem sofreu por amor. Olha o Canarinho, o campeão de vendas, chupa o Canarinho. Gostar de alguém assim. O campeão. Eu amo, me perdi de amor. E agora minha vida pertence a Josiel. Abre o braço. Abre os braços, vem me amar. E DJ Kevson, o gordinho do amor. Como nunca me entreguei, nada vai nos separar, nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Canarino, garçom do povão. Tudo mudou. Márcio Polidor e a loira digital. Pra mim. Alô, coronel! Pensei que fosse um sonho. Tá bonzinho, pleno Réveillon, até dança. Não é soldado. Eu vou sonhar. Eu vou sonhar com você. Aqui é Budiagem. Tudo que eu mais Tijuca. É ter você. Red Label. Aqui é total flex, papai. Me perdi de amor. E agora gasolina e álcool. Se bobear diesel. Pense a você. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Esse amor. Equipe Lambi Lambi. Toma, tia. Água do som, pai dele. E aí? Eu hoje acordei muito tarde pra ir ao trabalho. Ai, eu me chamo assim. Estava tomando café quando alguém te chamou. É a pedida cheia. Abri a janela e me disse que era um florista. Pediu. Nossa, cachorro comprido, considerado esse cara, hein? O buquê me entregou. E aí, palácio? Na carta que acompanhava eu notei o seu nome. E tive uma imensa vontade de abrir. Ele toca a ponta. Mas só de pensar que você pode amar outro homem, a rasguei o envelope tentando. Louro da 24. Esquecer. E aí, Louro, mais um do Louro. Sei que era verdade. As flores em cima da mesa falavam em saudade. Sei que era verdade. As flores falavam. Nossa, Kika na pedreira! Alô, Kika! Olha o levado, tá chegando, Kika! Sei que era verdade. As flores em cima da mesa falavam em saudade. Júnior e Rafa, o casal das marcantes. Sei que era verdade. As flores falavam em amor, em loucura e saudade. Sabá do Estúdio QP e Branca, aqui no Cineral Digital. Alô, Rosimix. Se você soubesse como estou sofrendo. Grande Branca, saudade com a gente. Se você soubesse, a mulher do café com leite. Vai me enlouquecendo. Só tem quando a senhora vai lá, não tem porquê. De alguém que já não quer nem me ver. Flávio da Estância e a Santana da Seara, um abraço, valeu. Se você soubesse como estou vivendo, se você soubesse que a minha vida já não vale nada. Vamos trabalhar mais tarde. Aliás, amanhã, quinta-feira, tem um balanço, né? Balanço do fim de ano. Vai ter muito DJ lá no Estúdio QP. Nosso amigo Estênio, o homem dos acorrentados do pop. Ele chegou pela primeira vez, curtiu o Cineral aqui hoje. Ele viu, escutou e gostou. Obrigado, Estênio. Vem-te embora, meu irmão. Alô, Juninho! Alô, Arthur e a Van. Clau, a mulher da tatuagem do Cineral, meu amor. Uma madrugada, ela me olhava, querendo falar. Negra, como a noite escura. Toma de palácio. Rogiane, olha a boca de cachorro. Ganhei os seus beijos. Bora, Marcela. Cheios de desejos. E em seus olhos eu vi acender-se uma chama ardente. E o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. E aí, meu irmão? Ainda tão pura. Kelly e Roberta, da Casa da Coxinha. Ganhei os seus beijos, cheios de desejos. E em seus olhos eu vi acender. Sim. Big Big, tá na área. Nosso banho de cachoeira. Mais Joana, né, meu irmão? Na beira do rio, embaixo do céu de anil. Fala, Lene do Jurônio, Oceaninha aí, ó. Olha o bonde do amor! Dia. Aquele nosso amor de verão. Ainda nosso amigo Gleice, do casal GG. Trouxe aí o seu patriarca Nilson e a sua esposa Nazaré para conhecer o novo visual do Cineral aí, ó. De amor. E esse grave tá porrada, né, meu irmão? Você, alô, Gleixo! Você, é o campeão na área. Obrigado, Gleixo, GG. Só espero te encontrar. Bora, Marcos. De novo. Febre de Belém. Pra continuar. Neguinho da Cobaju. Eu sonhei. Alô, negão no bagaço. Você é de menino, Fribon. Férias de verão, o teu corpo ao sol. Nosso banho de cachoeira, amor na beira do rio, embaixo do céu de anil e sobre o branco da areia macia. Aquele nosso amor de verão ainda continua em meu coração. Tudo aquilo que sonhei de amor. Com você realizei. Saudade no palácio. Réveillon, Réveillon, Réveillon. Pra onde olham teus olhos, eu não sei. Só sei, só sei, só sei, só sei que te queria ao menos uma vez. Alô, garçom Canarino, chega aqui com a empresária Amélia. Seu olhar, ela tá com dois contos hoje aqui, papai. Não me vê um pouquinho assim. Sua origem do Oriente. Ei! Não vê que eu estou a fim. O seu jeito de falar. A média rock sem fim hoje. Me diz tanta ternura. Bora, bolacho! Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. Nisei, Nisei, Nisei, Nisei. Pra onde olham teus olhos, eu não sei. Só sei, só sei, só sei, só sei que te queria ao menos uma vez. Do sabe, mula do chá. Seu olhar tão diferente, não vê. Alô, Juju Lanche. Afim, sua origem do Oriente, não vê que eu estou afim. E o que? O seu jeito. Louro da 24, de louro, tá lotado, né, meu irmão? Me diz tanta ternura. Tá lotado. Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. Mas, e aí? Não posso ver-te triste, porque me mata Alô, Marcos, pega ela, vai. Teu semblante infeliz, meu doce amor. Finge que tu tá no bar, parada obrigatória. Me causa pena o pranto que tu derrama. E se enche de angústia meu coração. Eu olha os solteirões com a gente, os seguidores da mão. Tudo se te entristece. Alô, bonde! Não quero que a incerteza te faça. Fábio Barros, patrocínio do amor. Do Levada. Nós dois. Ele só moreno. Juramos eternamente. E se os mortos. Amigo Gleison do Quital. Depois da morte, amamos. Alô, Cláudio! O homem do sushi, o rei do sushi. Se eu morrer primeiro, tu me prometes. Chora, empresário Igor. Chora, Igor. Baby, não. Mais tarde tem. Deixar cair todo o pranto que mostra tua tristeza. Para que todos saibam do teu querer. Se morreres primeiro, eu te prometo. Eu te prometo. Que escreverei a história do nosso amor. Pastor Alex do Marco. Alô, Alex! Tá no amor. Tinta sangue do coração. O som do amor. Não puedo verte triste porque me mata. Porque me mata. No quiero que la duda te haga llorar. Nós dois, amor, jurar. Olha, na segunda semana aí de janeiro, tá de volta a esquina da saudade do Centro Histórico. O DJ Josiel já avisa a galera, viu, meu irmão? Depois da morte, amamos mais. Cineral Digital. O som do amor. Sinta o som dentro de você. Toma-te. Pra onde você me levar? Eu juro que eu não vou gostar. Meu meu parceiro Big Big. Onde você for, amor? Pensa no cara que eu dou valor de ver dançar, Big Big. Junto com o nosso amigo Marlon, Gedeu. Bora, Marlon. Você com mais um ano, né, meu irmão? Caminho, me deu seu carinho, fez me apaixonar. Alô, Rio Mototaxi! E acendeu a ilusão, fez meu coração no amor acreditar. E o Michel tocando. Não posso mais seguir sozinho. Ei, DJ Michel. Desse seu calor. Pra onde for a sua estrada. Para Amélia. Com você eu vou. Tu vai, Amélia, mais tarde no Caribe, vai. Com você eu vou. Na chuva, o céu azul. Bora, Coronel Maconheiro. De outro sul. Pra onde o vento. Para, Coronel, tem que ficar primeiro, porra, hein? Com você eu vou pra qualquer país, pois eu sou feliz, se você comigo está. Você me levar. Ei! Eu juro, sei que vou. O som do amor. Pra onde você for, amor, seja onde for, sempre vou te amar. Galera, super lotando. Você cruzou o meu caminho. Super lotando hoje o Palácio, a família Saudade. Vem me apaixonar. É muito bom de ver isso, né, Loura? E acendeu a ilusão. Olha como é que tá o Palácio aí, meu irmão. E não tem hora pra parar, bora! Não posso mais seguir sozinho. Tá lotado. Preciso desse seu calor. Pra onde for a sua estrada, com você eu vou. Oi. Parecia um sonho. A gente fica junto. Andar apenas chuva, sem medo de amar. Luizinho, o rei das bike e a charmosinha da saudade. Tudo que vivemos. Bora, charmosinha, mais um ano. Das tardes de domingo, da mágica no olhar. Alô, Kelly, Kelly, Kelly. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Oi! Ouvir meu coração pedindo pra você. Vou jogar a vinheta dele, peraí. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Ficar sem você não dá. Alô, Junior! É fresco. A gente se abraçando. Momentos que ficaram. Meu parceiro Cabeção, um dos diretores aí do Espeladeiro, ele é Josiane. Esse ano passado com a gente. Obrigado aí, Cabeção. Ano passado viajou. Bateu saudade, chama. Eu volto pra você. Meu parceiro Gago, ele e o Boçal. Aceito. É muita conversa. Tudo se perdeu, amor não dá. Olha as maravilhas da pedreira. E meu coração. Meu parceiro Formiguinha. Esse cara tem meu voltar. Tem meu respeito. Vai. Grande Formiga, Paula, o Nego, amigo Mário e a Socorro, amigo Pedrão, amiga Tônia, a galera da Terra Firme, obrigado. Formiguinha, Formiguinha. Digital. O som do amor.